contra a nação, reino contra reino. Vários sinais que predizem o desfecho de tudo que o homem na terra que plantou. Agora vai colher de Deus a sua dor. A seara tá madura, chegou o tempo da ceifa. O anjo com a foice saiu para a colheita. Os cachos estão maduros, não há o que pregar. Quem ouviu e acreditou, do juízo vai escapar. Mas quem desacreditou e a marca aceitou. 666, a marca da besta. Sem ela ninguém pode comprar, vender ou sustentar. Nas mãos do anticristo é ele quem vai sustentar. Pra isso, Jesus, você irá negar quando o cerco apertar e prenderei você e vier te torturar. E a todos os cristãos que no arrebatamento perder a salvação, trocando a eternidade por anos de ilusão. Sua alma tá aflita, presa e agoniza. A hora vai chegar, ninguém poderá salvar quando tudo terminar. Perder a salvação, trocando a eternidade por anos de ilusão. Sua alma tá aflita, presa e agoniza. A hora vai chegar, ninguém poderá salvar quando tudo terminar. Aos que se afundaram no pecado, fazendo pouco caso, Deus era o dinheiro que mandava no seu reino. Analise sua vida, o que satisfazia? Lembra da esposa que chorava com a foto na igreja e você dava risada? Bando de ladrão, era sua opinião. E agora, quem vai te socorrer? Não será o Chapolin, muito menos o seu ídolo que passa na TV. Lamentar sua família lá no céu e você prestes a entrar em um eterno sofrimento, castigo e tormento. A troca já foi feita, não há como voltar. Por vários prazeres, você veio largar a eternidade com seu Deus. Foi melhor trair esposa, viver a vida louca, gigolô de piriguete, do que só serve de sustento a prostituta. Cadê a sua ajuda? Usa correria, porque sempre deu a vida com o dono da biqueira onde você fazia feira. Pinos pra cheirar, muitas pedras pra fumar, até mesclado de maconha com estrume foi bolar. Quando os crentes te chamaram, você ignorava, ridicularizava. Vários sarros que tiravam das suas caras. Por que não ri agora? Por que não sou agora? Por que não tá se achando agora? Por que não despreza sua família e todos que queriam te ajudar? Vai? Deus é ruim? Ha! Eu não sabia que era verdade? Ninguém me avisou? Pois o inferno prepara sua chegada. Como assim você foi escolher? No pecado quis viver ao eterno sofrimento esperando por você. Perder a salvação, trocando a eternidade por anos de ilusão. Sua alma tá aflita, presa e agoniza. A hora vai chegar, ninguém poderá salvar quando tudo terminar. Perder a salvação, trocando a eternidade por anos de ilusão. Sua alma tá aflita, presa e agoniza. A hora vai chegar, ninguém poderá salvar quando tudo terminar. Perder a salvação, trocando a eternidade por anos de ilusão. Sua alma tá aflita, presa e agoniza. A hora vai chegar, ninguém poderá salvar quando tudo terminar. Perder a salvação, trocando a eternidade por anos de ilusão. Sua alma tá aflita, presa e agoniza. A hora vai chegar, ninguém poderá salvar quando tudo terminar.